Bota o coração na geladeira. Sou eu que o príncipe cantava a vida inteira. Mas o amor arruinou seu sonho lindo. Se deparou que tava mesmo de bobeira. Eu já não vi a baladeira de domingo a domingo. Ela se conta na farra com as tuas amigas, tá solteira. Coração malicioso que voando baixo é o time do quebra base. Chamando um rebolado e disse, mano, mano, bota o coração na geladeira. Lápis seria do camarote, a novinha tá apaixonada por si mesma. Caso com a garrafa, ela casou. Bota o coração na geladeira. E o quê? E a pulseirinha do camarote, a novinha tá apaixonada por si mesma. Caso com a garrafa, é o funk, é o funk, é o funk. Turururu, e vai, vai. Sintoniza aí, família. Alô, galerinha do Instagram. Daquele jeito, velho. E aí, geladeira. E o quê? E a pulseirinha do camarote, a novinha tá apaixonada por si mesma. Casou com a garrafa de Ciroc. Bota o coração na geladeira. E a pulseirinha do camarote ela tá apaixonada por si mesma. Vai, casou com a garrafa de... Ela tá solto. Pode gerar grande. Na geladeira e a pulseirinha do camarote, a novinha tá apaixonada por si mesma. Casou com a garrafa de Ciroc.